Yeah, Homem Antraz, 2014, yo, subconsciente, se liga nessa, yo. Caminhos diferentes, onde o ser humano faz passos iguais. Eles almejam o mesmo destino, seus desejos são normais. Andam pela mesma estrada, falha a mesma certeza, não existem. Ficar no mesmo lugar parado, esperando algo que te limite. A famosa massa de manobra, eles cumprem bem esse papel. Sem questionamento, sem movimento, o tempo não vai ser cruel. Coloco a quinta marcha do meu Delore, viajo de volta pro meu futuro. Só pra ter a certeza de que o destino não vai fazer questão de mudar tudo. Meu rumo tem que ser um só, ele não pode mudar jamais. Já tracei as minhas metas, fiz os meus planos, agora corro atrás. O doutor, meu professor, já faleceu e não responde. Os contatos que tentei fazer há um tempo atrás através do meu transponder. Quem me avisa quando alguém vem de encontro pra dar tempo de desviar? No começo estava sozinho, mas no caminho pessoas quiseram me acompanhar. Não vou impedir e nem mudar o discurso pra acolher as multidões. Não sou candidato a nada, apenas exponho as minhas opiniões. Transformo depressões e ódio em rima, sempre procuro ver de cima. Farol baixo na neblina, pé na tábua na estrada vazia. Os homens da lei vieram, mas como sempre não encontraram nada. Porque a fonte de loucura do Homem Antraz está nas minhas palavras. Mixada, masterizada, junto com as batidas que abrem mentes, que há muito tempo não pede licença pra invadir o seu subconsciente. Por entre mundos desconhecidos, sou desbravador do submundo. Abordo assuntos não discutidos e trago à tona o que te causa repúdio.